1160, Palma 02, livre à direita, chame Solo 1219. 219, 1160. Position, start the engineers, position 6312, we are at a gate number 5. Livre decolagem, pista 10, vento 080 graus, 099. Oi, Ben. Solo, gol 1160, livrou? 1160, siga via Alfa, reposta antes da Juliette. Via Alfa, reposta antes da Juliette, gol 1160. Establish IOS X-ray 10, Oceanair 6311. Oceanair 6311, complete approach and canal Salvador Tower 118.95, good day. 118.95, good day, sir. Oceanair 6311. Salvador Tower, good day, Oceanair 6311, online, X-ray 10, leading gear down and left. 10-8, obrigado, bom dia. Oceanair 6311, confirm. Leading gear down and left, don't find no runway 10. Oceanair 6311, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, Oceanair 6311. Juliette, gol 1160. Gol 1160, após o Avianca concluir o pushback, autorizado a ingressar via Juliette para o portão 62. Após o Avianca, 62, gol 1160. Tá 3663, ponto cópia. Guarulhos, nível 340, Nicola de uniforme Zulu 16, Nicola da pista 10, saída da El, após da El Lida, após Lida Bridge, Bridge Interceptor V, sai conforme plano. Controle 199.8, transponder 5473. Para pushback acionamento 3859, pronto, cópia 3859, pronto. 3859, autorizado Curitiba, nível 360, corda pista 10, saída Arbor, após Arbor Elephant, Elephant intercepta a uniforme Zulu 21, segue até Confins, após conforme rota do plano de voo. Controle 199.8, transporte 5474. Autorizado, decolada pista 10, executa Arbor Elephant, depois Zulu 21, até Confins, depois Combo e saída rota. Nível 360, controle 198, transporte 5474, 3859. Correto, 3859, chame para pushback, acionamento. Combinado. 06, package to runway 2, you are right, and go back to ground 121 this morning. By approach, 1219, Chanel 6311. Meia. Correto, trip, chame para pushback, acionamento. Commodore Brown, today you're Chanel 6311, runway package via Fox. Welcome, 6311, taxi via Alpha, come back before Juliet. Alpha will call you before Juliet, Chanel 6311. Ocean 6312, we have VU-122 up here on board in 4 hours. Endurance, alternate, you'll be not out. 312, text via Juliet and 2 holding point there, tower at 118.985, 281014, good flight. 014, and straight ahead, it's short here, runway 810, and the Queen over there, 1995, thank you, 6312. Continue taxi via Juliet until gate 05. Continue via Juliet, gate 5, Chanel 6311. Tower, good morning, Chanel 6312, and Hill George, runway 10. Please change frequency to 118.95, Tower. Oh, that's all right, thank you. And Tower, good morning, Ocean 6312, and Hill shut off, runway 10. Ocean Air 6312, good morning, clear to line up and take off, runway 10, wind 080 degrees, 08 knots. Clear line up and take off, runway 10, 6312. Mal 1, bom dia, bom dia. 251, obrigado, bom dia. morning. 6312. Oceania 6312, airborne at 12. Contact Salvador approach 119.8. And count Salvador departure control 118H, Ocean 6318.12. Autorizado para confio, nível 340. Decola da pista 10. Saída da El, após da El, Leda, após Leda, Bridge. Embrino interceptar uniforme Zulu 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 199.8. Transponder 5504. Correto, 9979, chama para pushback, acionamento. Acordando com a equipe do solo, assim que a companhia liberará a retaguarda, autorizada. Salvador é o 3663, alterno Galeão, 4 horas de autonomia, 132 a bordo, para o táxi. 3663, táxi via Índia para o ponto de espera, quando lá torre 1895, ajuste 1014, confirme o PAB. PAB 138, autorizado o táxi até o ponto de espera via Índia, contato 1985, 3663. Channel 6312, climb restrict to flight level 250 and fly direct to Aracaju VOR. Direct to Aracaju VOR, climb to flight level 250, Ocean 6312. Sam 3666, bom dia. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 08, 0 graus, 0 pressões. Autorizado alinhar e decolar, o Sam 3663. 3663, líder decolagem pista ONA 0, vento 08, 0 grau, 079. F6312, call now receive center frequencies 125.45. If unable, 126.85, good day, sir. 125.45, if unable, 126.85, good day, sir. Have a nice day. Decolado aos 10.0, sem encontro de Salvador, 119.8. Bom dia, 3663. Pronto para ataque, 134 a bordo. Altera cabecina com 4 horas e 25 de autonomia. 1859, siga via Índia para o ponto de espera. Quando lá 1895, ajuste 1014, bom voo. 1014, Índia, controle 1895, está 300 de pular. Acionamento em Protax. 3859. Autorizando a linha de decolar, pista 10, 080, grau 079. Women America, go ahead. Yes, sir. No joy on clearance delivery. We're American 238 requesting clearance to Miami. Okay, send about a minute to copy. Flight level 360, wait a minute, please. 360, and we'll stand by for the rest, American 238. Solo 3521 para o TAX, está com 69 de VOB. 4 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador. 5221, siga a VN para o ponto de espera, quando lá 1895, Canegão na 04, bom voo. Pátio Índia. America 238, I ready to copy. America 238, ready to copy. Case approved to Miami, flight level 360. Via Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then according flight plan route, take off runway 10 after take off left turn. The departure will be Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, and the transition Fox, Fox Lima Oscar Charlie Kilo. Salvador control frequency 119.80, squawk 5517. American 338, roger, coming clear to Miami. Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, flight plan route. Final maintain flight level 360. Runway 10 departure. After departure, fly the Momo departure lock transition. Departure 119.8, and understand squawk was 5517. Yes, is it 5517? The squawk, come back to pushback and start America. Roger that, we'll call for pushback and start. Obrigado, American 3. ITAP autorizado. San 3663, Centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. San 3663. Centro Recife, 125, 1. 125, ano com Recife, TAM 3663. Recife 5221, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 079. Não, fechamos, pushback, só na Chantex. 5221, decolar 229, sob controle de Salvador, 199, decimal 8. 19852221. Controle o 35221 decolado no perfil da Arbor, passando 1500 metros. 35221, contato radar, sua nível 200, saída Arbor. 200 Arbor, 5221. Stand by, Minute America, through 38, stand by to push. Lista 3859, poderia coordenar após Arbor Bird Obitude? Aguarde. Obrigado. Controle O3P 5221, solicita voar esquerda na proa de árvore para evitar formações. Autorizado. Sente grato. Fundo 74, alterna Ribeirão, 4 horas e 10 minutos. 3304, no ponto de espera, chama 1895, ajuste 1014, bom voo. Ponto de espera, chama 1895, 1014, e o TAM 3. 304, obrigado, bom dia. Sete nove com Antônio Pátio, chega via Índia para o ponto de espera, quando lá 1895, ajuste 1014, bom voo. Pushback and startup approved. Come back to taxi. American 93, Roger, pushback. Cono 630, desça 2000 pés, ajuste de altímetro 90 no 4. 2000 pés, 90 no 4, gol no 630. Está 3859, chame centro Recife no 260, alterna no 288, bom voo. Salvador, 13304, Bronco, ponto Serra da Austrália. Tan 3304, a linha da qual alcança 10, vento 1110, grau 092. Bono 630, autorizado final do ILS X-Way para o Avista 90, reporte localizador. Está livre, reporte estabilizado. Lembra que Mike agora volta. Aguarde. Olimpo para Santa Cruz, prepare a Dael e aguarde chamada. Azul 9929, não tem ponto de espera. Azul 9929, Lima, tem pistão zero. Michael, só voltando. Tá, estou em controle de Salvador. 199, decimal 8. Controle Salvador, 198, tá 3304, bora. Salvador, 3304, passando 1100 pés. 3304, bom dia, contato radar, Salvador 360, saída árvore. 360, sai da árvore, tá? 3304. Peruna, que chamou? Peruna, autorizado acionamento, aguarde cópia. Identificação, esse é o nível de voo 0. Zero, foi na rua de Itapia, ajuste 1094. Zero dois, pronto, cópia. 0-4. Nós. Limpo 02, na escuta para cópia. Na escuta. Olimpo 02, autorizado para Santa Cruz, nível 240, cola da pista 1-0, primeira curva direita, cumpre o perfil da saída da El, após a posição da El voa Leda, após Leda Ilhéus, em Ilhéus intercepta Golf 677, segue até Vitória após conforme rota do plano de voo. Controle 199.8, transponda 5521. Olimpo 80, que está seguindo para Santa Cruz, ou Olimpo 02? Olimpo 80, gente, aguarde. Adelefo, até 3304. Voo 1630, livre pouso, pista 10, vento 10, todo grau, 099. Posição 0, agora no 630. Ah, Azul 9979, decolar os 40, Xiaomi Controle Salvador 119.8. 198, Azul 9979, obrigado, bom trabalho. 0-2-1000-10 na rua de Puna, ajuste 904. Controle Salvador, bom dia, Azul 9979, decolou, passa 1000-10. Azul 9979, contato cadastro do Gol 340, saída da Elf. Vai lá para o 340, Azul 9979. É 48, a opção de identificação de planilha 050, quilômetro de chegada maré, foi na rua de Itaqui. Lulu, Charlie, Mike, prossiga. K6011, stand by at sea clearance. K6011, possible request, walk 1035. K6011, will be dial. Zero, solo, os quatro, dois, livre direita, chame solo, 121.9. Direita, 219.9630. 281014. Maria, 238, how many people on board are there? Marica. Isso, thank you. So. Eight plus eight. 5-6. Okay, tank 108, good flight. Olá, bom dia, Gol, 9630, liberão. Bom dia, Gol, siga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol, 9630. Bom dia, sua identificação mantenha o nível de voo 180 reservado. Reporte para descida, aguarde chegada maré. Três, oito, nove, meia, vem na rua de Itap. Até a proa 350. O limite desta proa é o cruzamento da radial 2620 do BOS Salvador. Afirmativo. Radar as comunicações ao cruzar 260, reassume na proa de Duna e complete a LS X-Ray para a pista 10. 3304, Centro Recife, 1260, Alterna 1288, bom dia. 360, Alterna 288, Alterna 3304, boa. 5221, chama Centro Recife, 1260, Alterna 1288, bom dia. 260, 1288, grato, 5221. Limpos 01, autorizado Brasília, nível 220. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída Arbor, após Arbor Elefa. Em Elefa intercepta Azul 8 e segue conforme. Controle 119.8, transponda 5503. 6250, autorizado final do ILS, que foi para a pista 10, reporte localizador. Autorizado, reporte localizador, em 2050. Limpo 01, chame para o táxi. Over the ground, American 238 is ready for departure. Do you have a tower frequency? Tower frequency 118.95. 118.95. Salvador Tower, American 238, ready for departure. American 238, clear to line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 08 knots. Roger, clear to line up and take off runway 10, American 238. Level 360 via Zulu 16, take off runway 10, dial departure, then fly Lida, then bridge. After bridge, up Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, then according flight plan route. Salvador Control 119.80, squawk code 5514. To Guarulhos, level 360, up Zulu 10 bridge, up Zulu 16, to Bravo Hotel Zulu, departure runway 10, dial, departure, Leda bridge, then file 119.8, squawk 5514, Oceania 6311. Oceania 6311, negative, up Zulu 10. The first highway will be up Zulu 16, dial departure, then fly Leda, then bridge to intercept the up Zulu 16. Dial Leda bridge, up Zulu 10, and then up Zulu 16 to Bravo Hotel Zulu, Oceania 6311. Okay, come back to pushback and start 6311. We're ready for push and start, number 5, Oceania 6311. Through the pushback and start up, come back to taxi. So. Salvador, bom dia, Gol 1965, Cente da Lima, autorização Guarulhos. Gol 1965 para Guarulhos, prepara a guarda de chamada. Cente da El Guardano, 1965. Chega ali, 238 Airborne Edge 49, contact Salvador, departure 119.8. 119, American 2311. Salvador, departure, American 238, passing 1600. American Airlines 238, radar contact on takeoff, climbing in flight level 360, Momo departure. From the Momo departure to 360, American 238. Meia 48, autorizada final do ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizada final do ILS X-Ray, reportarei no localizador, vou no 648. Vou no 621, esquerda, proa 220. Esquerda 220, vou no 621. 3896. Prossiga 3896. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda até a proa 010, limite desta proa é o curso, localizador. 010, localizador, está 3896. 3896, reduz a indicada 209. 2009, está 3896. 414 para o curso, localizador, direita, proa 045. Você a TEP está proa direita a 3 mil pés. Reporte estabilizado. Que é o Delta na escuta da torre? Só confirme quanto tempo aproximado alinhado na cabeceira, pronto para decolagem. Estou com uma aeronave prosseguindo para pouso 1-0 a 2 milhas de marcador. Enter. Confere. Gol 1621, direita a 3 mil pés, curva esquerda para o 1-80. 1-80, gol 1-80. 609. 6250, estabilizado. 6250, torre 1895, com fogo. Valeu. Decolada pista 1-0, inicialmente no perfil da saída da EL, aguardando instruções do controle ou do seu APM. Controle APM 19-8, transponder 2640. American 238, coming to right for deviation of the weather. American 238, clear deviation. After deviation, clear direct to flock position, okay? Roger, loading out your direct flock after deviation, American 238. 3896, desça 4 mil pés, reduz a indicada 200 nós. 200 nós, ajuste 1-0 no quadro. Positivo para 4 mil, 200 nós, tá? 3-2-9-0. 5-4 no quadro, tá sua informação, tá seguindo mais duas, por exemplo, de 20 da TAM. Sua posição 3 horas, 13 milhas, com rumo norte. E saída da EL, após da EL Leda, após Leda Bridge. Bridge intercepta uniforme Zulu 1-6. Segue até Bravo Hotel Zulu após conforme rota do plano de voo. Controle 1-9-8, transponda 5527. Autorizou nível 360 para São Paulo Guarulhos na saída da EL Leda Bridge, UP Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu. Decola da pista 1-0, controle 19-8 e o transponder 5527, chegou 1-9-5. Correto, 1-9-5, chegou para pushback, acionamento. 1-9-5. Seguinte, reposta através de Paris, ingressando Interlagos, o Zulu Charlie Mike. Controle, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, foi na proa de Manati, 1-6, reposta de vendo CTR. Comprando, é 9 Papa Tango, Romeu, é a P3, acaba. Estabilizado, localizador e glide, pista vista, com 1-6-4-8. 1-6-4-8, complete a aproximação, chame a torre em 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, gol. 1-6-2-1 para o lock esquerda, 1-4-0. Esquerda 1-4-0, gol 1-6-2-1. 6-14, no voo. Pelo glide, reduz a indicada 1-8-0-9. 1-8-0-9, está 3-2-9-6, até que glide. 3-5-4-4, faça sua navegação na proa de Duna. 1-6-4-8, ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Quem aguarda? Só confirmando, o destino é P3, ok? Tal de Papa Tango Romeu e não Manati, ok? Ok, seguinte. 1-1, taxi vai ainda, hold short, 118.95, turn 81014. Taxi vai ainda, hold short, runway 10, and taxi 1-8-9-5, 3-1-1. Ok, tá seguindo a bike 737, 5 milhas e meia à sua frente. Um 1-6-5 de ground speed, 3-2-9-6, prossiga na aproximação. Positivo, vai reduzir mais um pouco então, 3-2-9-6. Muito grato. Voo 1-6-2-1, prossegue na descida pelo glide, se desejar, complete LS X-Ray com a torre, 1-8-9-5 com voo. 1-8-9-5, obrigado, voo 1-6-2-1, não pode. Oi, Salvador, bom dia, voo 1-6-2-1, final da 1-0. Voo 1-6-4-8, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Pouso autorizado na pista 1-0, voo 1-6-4-8. Voo 1-6-2-1, continua a aproximação, reporta em, passando externo, número 2 na aproximação. Gente, voo 1-6-2-1, número 2 na aproximação. trip 5494 atingiu o 5000. Prossegue na descida 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 5-4 no 4. 3000, trip 5-4 no 4, comando 0 no 4. O Mike Excel, essa posição que o senhor está voando é uma nova plataforma, comandante? Ela está colada a Maraty, ok? Os pousos agora serão efetuados na nota e papo até no Rodel. Ok, esse local de pouso vai ser permanente? Ok, o senhor teria as coordenadas geográficas desse ponto para a gente colocar aqui, que a gente não estava sabendo dele? Ah, entendi. Ok, então, obrigado pela informação. Está autorizado direto o local de pouso. Reporta levando a CTR, Mike Echo Delta. 3896, complete a aproximação, chama a torre em 1895 com pouso. 285 na 3896. American Airlines 238, Coronel Recife Center Frequency 125.45. Disponível 126.85, good day sir, good night. Porta para ingresso, pistão 7. Para não bloquear a entrada? Não entendi. Seria como Olympus cortar todos os motores mais um pouco mais à frente para não bloquear a entrada? Roger, line up and wait, Ocean 6, 311. Line up and wait, runway 10. Voo no 648, no solo aos 57, libera a próxima direita, foco, solo no 21.9. Libera a próxima direita, solo 219, voo no 648. O 544 está estabilizado no localizador? Negativo, está voando por de Duna. Ok, autorizado ILS, aqui vem, reporte estabilizado. Estabilizado ILS, vai reportar estabilizado, trip 54 no 4. Ocean 6311, clear takeoff runway 10, wind 100 degrees, 11 knots. Clear takeoff runway 10, Ocean 6311. Lembra? Tá bom. Valeu, bom voo. Valeu. Estabilizado no localizador, o trip 5414 visual com a pista. Complete a aproximação com a torre em 1895, prossegue na descida. Bom dia, bom pouso, comandante. Grato, um bom trabalho. Ah, só para informação, naquela proa 350, estava te recebendo com forte chiado, aproximadamente 30 milhas de Salvador. Ok, muito grato. A gente realmente está desconfiado que a frequência não é muito boa, não. A gente vai mudar. Obrigado pela informação. Show de bola, bom trabalho. Até mais. No 621, pouso autorizado, pistão no 0, vento 100 graus, no 1 nós. Livre pouso na 10, voa no 621. 6311, airborne at 59, contact Salvador Departure em 119.8. Salvador Departure 119.8, 631, goodbye. Tente Olimpo 01, não mantém ponto de espera da 10. Departure passing 1300, climbing 360. Channel 6311, good morning, radar contact, contact off, climbing maintain flight level 360, dial departure. Climbing maintain level 360, Channel 6311, any chance, any direction, routing for today. Fly direct to leader position. Fly direct to leader, Channel 6311, 0264. 296, cheque trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Autorizado, pouso, estão 3296. Solo, Salvador, bom dia, voo no 621, livrou via eco. Bom dia. Via Gol, taxi via Alfa, Juliette, pole position. Alfa, Juliette, para a posição 1, moeda de campo. Vem, Mike, autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, Limpo 01, no vento 1, 3, 0 graus, 1, 1, 9, livre decolagem, pistola 0. Bom dia, tá 3896, ali pronto. Bom dia, tá 3896, siga via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3896.